amigos, meus irmãos, estamos dando as 21 chaves da volta triunfal de Jesus ao mundo que ele próprio fundou. 21 chaves bíblicas que comprovam a origem divina da Bíblia Sagrada. Que a Bíblia é divina não pelas outras coisas que constituem a parte humana, mas pela profecia, que é a parte divina, porque ninguém pode profetizar senão Deus. Deus apenas usa instrumentos que são seus servos, profetas. Mas não são eles que profetizam. É Deus que profetiza através deles. Estamos exatamente na chave número 20, dentro do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Fim dos tempos, fim de Roma, do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Que prova que Satanás tem muitos anjos aqui na terra. Quer dizer, são as criaturas que vivem para ele, homens e mulheres, infernais, espíritos de treva e de maldade. Serão destruídos com o próprio Satanás, seu pai. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele se levantará exatamente no tempo do fim, ou seja, no fim dos tempos, quando terá cumprimento a maior profecia sobre o assunto. A do próprio Jesus, no 24º capítulo do seu Evangelho segundo São Mateus. E o período em questão corresponde à 70ª semana de Daniel. Depois de enumerar todos os sinais dos tempos que marcariam sua volta, Jesus se detém na abominação da desolação, exatamente o versículo 15 deste capítulo 24. Mas nesta volta cíclica da história, neste ciclo cósmico de evolução, na grande marcha para Deus, a abominação é outra e é a máxima. É exatamente a do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fora o próprio Deus. É justamente esta profecia de São Paulo apóstolo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Prestem atenção, isto é muito sério. Combinam perfeitamente as predições do Cristo do seu profeta e do seu apóstolo. Cessou a pregação do Evangelho. Cessou a advertência do Apocalipse. E o que é pior, muitíssimo pior, cessou a mediação caridosa de Jesus em favor dos homens maus. A humanidade ficou dividida definitivamente entre o Cristo e o Anticristo, entre Deus e Satanás. E também ficou dividida, é claro, entre os profetas do Espírito Santo e os falsos profetas. Como sentencia o Apocalipse, está feito. Trava-se a última batalha da história, Armagedon. Mas já que falamos sobre o grande príncipe Miguel, uma pergunta agora se impõe. Qual a posição dos judeus diante do anticristo? Por mais incrível que pareça, os judeus não se limitarão a recebê-lo. Farão aliança com ele. Quem o diz é o próprio Isaías, profeta de Deus, capítulo 28 do seu livro, versículo 15. Vós dissestes, nós fizemos uma aliança com a morte, nós fizemos um pacto com o inferno. Quando vier o flagelo da inundação, não virá sobre nós, porque pusemos a nossa confiança na mentira. Pela mentira nós seremos protegidos. Mas responde o Senhor Deus, no versículo 18, será cancelada a vossa aliança com a morte. Vosso pacto com o inferno não subsistirá, porque quando vier o flagelo da inundação, ele vos arrastará consigo. E a divina profecia deixa bem claro que ao término dos primeiros 3 anos e meio, isto é, exatamente na metade da 70ª semana de Daniel, será realmente desfeito o acordo, o pacto, ou aliança dos judeus com o anticristo. Aí sim, começará a redenção dos sobreviventes de Israel, convertidos ao seu Messias prometido desde Moisés, depois do Armagedon. Nunca se deu ao Brasil um estudo deste porte, com a Bíblia Sagrada traduzida para o povo entender, porque coube exatamente a LBV realizar esta obra. Quem antes da LBV tratou disto? Mas pela primeira vez na história, se diz que a Bíblia tem uma parte humana, a Bíblia tem uma parte divina. A parte divina é a parte profética, porque é de Deus. Quanto ao resto, Deus não tem nada com isso. E por estar satisfeito com esta linguagem franca, leal, o povo está aderindo à LBV. Daí, a entrada dos novos legionários que eu aqui saúdo fraternalmente. Nossas palmas para eles. Meus amigos, ainda tenho tanta coisa aqui, mas o tempo não dá. Só quero dizer o seguinte, está tudo ótimo, a treva que está chiando. É, então temos que estar bem unidos, bem preparados para enfrentar a treva e seus ilustres representantes. Deus está presente.